0020, Mountain Position. Mountain Position, Airport 0020. Portugal 020, clear the taxi via A from Taxiway India, report holding point, ready to take off. Taxi via A from India, report ready for departure, Portugal 020. Torre Salvador, boa noite, este é o TAN 3152, passado externo, trem de pouso baixado e checado. TAN 3152, boa noite. Autorizado pouso na pista 10, vento 100 graus 032. Pouso autorizado, cabeceira 10, TAN 3152. Zulu, Oscar Zulu Alfa, controle. 31 milhas, nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, Chamaracaju, 1203, bom voo. TAN 3152 no sol 115, mantém escuta, vira direita. Autorizado táxi via Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, mantém a sua escuta. 3152. runway 10. Portugal 020, clear the line up and take off runway 10. Wind 100 degrees, 04 knots. Próxima, Juliette, o 3152. Juliette, portão 8, 3152. Air Portugal 020, airborne at 1 ANA, call now the departure control 11 ANA, oh I'm sorry, 120.80. Archer, boa noite, Air Portugal 020, airborne crossing 2000 km. Air Portugal 020, boa noite, radar contact on the departure, climb flight level 390, Poca departure, ZIPA transition. Poca departure, ZIPA transition, level 350, Air Portugal 020. Level 390. Level 390, obrigado. 00, boa noite, oceano identificação, voa Duna, desce para 3 mil pés, o ajuste em Salvador, 1014. Oceano 00, está autorizado a manter a speed na descida, número 1 na aproximação. Boa noite, senhor identificação, voa Duna, desce a 4 mil pés, número 2 na aproximação. Gente, velocidade a critério, tem tráfego da companhia à sua frente, posição de 12 horas, 11 milhas, a mesma chegada e mesma proa, passando agora Ona 50 para 3 mil pés, Airbus 320. Cinco, é isso? É 370 Natal. 1805, autorizado para Natal, nível de voo 370, pela APE Zulu 10. Decola da 10, com curva à esquerda, subida pouca, transição Zipa. Transponder é 5425 e o controle 120.8, Cotege. Noite 05, correto cotejamento, chega para o acionamento. Redução indicada de 2409, vai seguir como número 4 na aproximação. O 606, boa noite, aciona identificação. Desce ao 050, chegada Mari. 1606, da presente pro Edith. São 3600, desta 2000 metros, de estado 2014. Link final LSQ, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado direto, 3600. São 3226, desce para 3000 metros, de 2014. 3000, gente, livre desvio, são 3226, reporte ao PM. No 643, iniciando a redução 2109. 210, Romulo, 643. No 605, desce para 4000 pés, o ajuste em Salvador, 1014. 4014, 606. No 606, da presente é pro Iduna. Iduna, 06. Salvador, Xenar 6258, boa noite. Cruz 200. Xenar 6258, boa noite. A chegada é a Mari, desce ao 070. Senhora, identificação. 070, identifica. Pode o WhatsApp? Autorizado, o WhatsApp da presente, Xenar 6258. Obrigado. Está autorizado descida para 2000 pés, 1014. Vou na proa de Duna, Livia LSC, reposta autorizado, 3226. Autorizado, 3600, estabilizado. Estabilizado, 3600. Tec Trem, chame torre, 98, meia dúzia, bom pouso. Obrigado, uma ótima noite, 3600. Gol 1600, correção, gol no 606. Desce para 3000 pés, ajuste 1014. 3606. Gol 1643, desce para 4000 pés, ajuste 1014. 4014, 643. 4300, para menos, para ataque, volador, pode ser. Salvador, muito boa noite, é o plano 3600. A3600, boa noite, avistado, cheque o trem, o altímetro no 014, livre pouso na 10, o vento é 1110 graus com 4 nós. Trem baixado travado, livre pouso, tá 3600.